A caminho da escola. Saio a saltitar, contente, sempre presente em tudo o que estou a fazer. Vou para a escola, nas costas levo uma sacola, com tudo o que preciso para aprender. Na mão, seguro um avião de papel, no bolso, um jogo de cordel, para brincar em qualquer ocasião. Um dolitá, cara de amendoá, é a cantilena que no recreio cantamos sem receio de quem será escolhido e de quem já não dá. O macaquinho do chinês, sei que vou jogar outra vez. Vou esconder-me e não me vês, nem sequer daqui a um mês. É esta a minha rotina e por baixo da cortina sou feliz sem saber que um dia, quando crescer, esta magia poderá desaparecer. Alan.